ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Programa sempre aos domingos, hoje especialmente os grupos Os Cangaceiros, Titulares do Ritmo e Crioulos da Pauliceia. Sempre aos domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, colaboração musical do acervo de Célio Oliveira Santos. No áudio, José Raimundo Lustosa. Ouvimos São Paulo, Coração do Brasil, de Davi Nassa e Francisco Alves, com os Crioulos da Pauliceia. Vamos continuar nosso Sempre aos Domingos, agora mais uma vez o grupo Os Cangaceiros, música de Gil de Moraes, no Ceará, não tem disso não, instrumental. Depois, Vida Marvada, em clima de música caipira autêntica, composição de Lúcio Azevedo e Almirante, com o grupo paulista Titulares do Ritmo. Depois, Deus lhe pague, música de Poleira e Penazzi, versão de Davi Nassa, com os Crioulos da Pauliceia. No Ceará. tem disso não. Você não sabe como é bom viver numa casinha branca de sapê. Uma mulher a nos fazer carinho, uma galinha, dois ou três pintinhos. Se o sol tá quente, a gente arranja a rede, traz a viola presa na parede. Acende o pito, cospe, passa o pé e deixa a vida como Deus quiser. Ê, vida marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Ê, vida marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Que não nasce nada, é só capim, só mata, espinharada. Não nasce arroz, nem milho, nem feijão. Não sei o que é que existe nesse chão. De manhã cedo eu olho pra rocinha, pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha. Mas para o que não nasceu nada não. Plantando nasce, mas não planto não. Ei, vida marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Ei, vida marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Thank you. Ouvimos com o grupo Os Cangaceiros, de Gil de Moraes, no Ceará Não Tem Disso Não. Depois, Vida Marvada, clima de música caipira autêntica, composição de Lúcio Azevedo e Almirante, com o grupo paulista Titulares do Ritmo. E a última do bloco, Deus lhe pague, composição de Polera e Penazzi, versão de Davi Nasser, com os Crioulos da Pauliceia. Prossegue o nosso programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Mais uma vez, o grupo Os Cangaceiros, motivo folclore nordestino, Mulher Rendeira, música cantada aí pelos Cabras de Lampião. Depois, Dois Corações, composição de Pedro Salgado e Ariovaldo Pires, com o grupo paulista Titulares do Ritmo. E a última do bloco, Carlos Gardel, é um tango de Erivelto Martins e Davi Nasser, aqui com Tempero de Samba, com os Crioulos da Pauliceia. Sonhar, foi mais feliz. Eu venci com mesma impressão de escutar a velha turma pregoar algodão e o litro paçoca. Ouvimos com o grupo Os Cangaceiros, música Mulher Rendeira, instrumental que tem motivo folclórico nordestino e era a música entoada aí pelos Cabras de Lampião. Depois, Dois Corações, composição de Pedro Salgado e Ariovaldo Pires, com o grupo Titulares do Ritmo, lá de São Paulo. E a última do bloco, Carlos Gardel, tango originalmente de Arivelto Martins da Vinácia, aqui com tempero de samba, com os crioulos da Pauliceia. Programa sempre aos domingos, faz um breve intervalo, voltando logo em seguida com a última meia hora do nosso programa. A UFC está com inscrições abertas para o curso de especialização em tecnologias aplicadas ao tratamento, recuperação e gestão da informação. O curso aborda as técnicas avançadas de segurança da informação, os fundamentos das tecnologias da informação e comunicação e a gestão de direitos e da ética no uso dos meios de acesso. Mais informações 3214-8200 ou no site www.cetred.com.br. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. A sintonia da Terra. Já estamos de volta com o nosso programa sempre aos domingos pela sua Rádio Universitária FM. Sempre aos domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, colaboração musical do acervo de Célio Oliveira Santos. No áudio, José Raimundo Lustosa. Hoje, especialmente, os grupos Os Cangaceiros, Os Crioulos da Pauliceia e Titulares do Ritmo. Pois é, Os Cangaceiros, grupo surgido na década de 60, lá em São Paulo, pelo próprio título já diz, né? Prezavam a música nordestina com tempero essencialmente da viola e das percussões. Já Titulares do Ritmo, também da década de 50, tinha a tradição dos grupos brasileiros, vocais e instrumentais. Era um grupo muito admirado pelo João Gilberto. E os Crioulos da Pauliceia, já da década de 60, eles primam pela questão do samba e são semelhantes a grupos como Titulares do Ritmo e também Demônios da Garoa. Vamos ouvir agora Os Cangaceiros, música Baião, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Depois, De Papo Pro Ar, um cateretê de Olegário Mariano e Jobé de Carvalho com o grupo paulista Titulares do Ritmo. E a última do bloco, Normalista, samba de Benedito Lacerda e Davi Nasser com os Crioulos da Pauliceia.

Ouvimos com o grupo Os Cangaceiros, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, Baião. Depois, o Cateretê, de Papo Pro Ar, composição de Olegário Mariano e Gilberto de Carvalho, com o grupo paulista Titulares do Ritmo. E a última do bloco foi Normalista, samba de Benedito Lacerda e Davi Nasser, com os Crioulos da Pauliceia. Vamos continuar nós sempre aos domingos com o grupo Os Cangaceiros, música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Paraíba. Depois o samba Vatapá da Yaya, de Stanganelli, Barreto e Ari Guardião, com Titulares do Ritmo. E a última do bloco, Nasci para o Samba, de Davi Nassa e Rubens Soares, com os Crioulos da Pauliceia. Eu adorei, ai, ai, o vatapá. É vatapá pra cá. adorei, ai, ai, o vatapá. Mexeram o pão! Ouvimos com o grupo Os Cangaceiros, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Paraíba. Depois, com Titulares do Ritmo, de Stanganelli, Barreto e Ari Guardião, Vatapá da Iaiá. E a última do bloco, Nasci para o Samba, de Davi Nassa e Rubens Soares, com Os Crioulos da Pauliceia. Mais uma vez, o grupo Os Cangaceiros. Agora, Não Interessa Não, composição do cearense Zé Menezes, em parceria com Luiz Bittencourt. Depois, Marcha dos Bandeirantes, música de J.M. Alves e Arielvaldo Pires, com Titulares do Ritmo. E a última do bloco, Lili, música de Haroldo Lobo e Davi Nasser, com Os Crioulos da Pauliceia. Thank you. São Paulo entrou na história, com bravura, honra e glória, energia e trabalho. Também temos a beleza do amor, todo pureza, de Bartira e João Ramalho, aliada ao dinamismo, a inocência do lirismo, dos poemas de Anchieta. Na fusão de tantas raças, vemos Deus cobrir de graças os desvelos da mãe preta. Avante, bandeirante, só vence quem sabe lutar. Avante, avante, São Paulo não há de parar. Avante, bandeirante, só vence quem sabe lutar. Avante, avante, São Paulo não há de parar. Nesta terra de pujança, de tenaz perseverança, de progresso e liberdade, não existem forasteiros, todos são bons brasileiros. Na real fraternidade, no labor do dia a dia, a perfeita harmonia entre humildes e gigantes, confiando em seu destino, todos vão cantando o hino dos heróicos bandeirantes. Avante, bandeirante, só vence quem sabe lutar. Avante, avante, São Paulo não há de parar. Avante, bandeirante, só vence quem sabe lutar. Avante, avante, São Paulo não há de parar. Pam, pam, pam, pam, pam, pará. Pam, pam, pam, pam, pam, pará. São Paulo não há de parar. Mais uma vez, o grupo Os Cangaceiros, motivo folclórico brasileiro, Meu Limão, Meu Limoeiro. Depois, Boneca de Pano, samba de Assis Valente, com titulares do ritmo. E a última do bloco, com os crioulos da Pauliceia. Engole Ele, Paletó, clima carnavalesco, música de Davi Nassa e José Aldi. Bom, bom.